Você jurou que ia ficar comigo até o fim, yeah. Você jurou que seria minha forever. Hoje eu entendo, nem tudo é pra sempre. No, no, no, no. E dói, maninha, yeah. Saber que tu já não estás aqui, yeah. Lá no fundo também tão feliz, yeah. Porque a gente terminou na boa. Dói, maninha, yeah. Saber que tu já não estás aqui, yeah. Lá no fundo também tão feliz, yeah. Porque a gente terminou sem briga. E quem sabe um dia, se estiveres sozinha, podemos fazer um TBT, um TBT, um TBT, yeah. Quem sabe um dia, se estiveres sozinha, podemos fazer um remember, remember, remember the time. Remember the time, the time. Remember the time. Nossa cena foi doce, bem doce. Só podia acabar bem, bem, yeah. Uma pena, que esse amor não era forever. Não sou teu Adam, baby, você não é minha Eva. Dói, maninha, yeah. Saber que tu já não estás aqui, yeah. Lá no fundo também tão feliz, yeah. Porque a gente terminou na boa. Dói, maninha, yeah. Saber que tu já não estás aqui, yeah. Lá no fundo também tão feliz, yeah. Porque a gente terminou sem briga. E quem sabe um dia, se estiveres sozinha, podemos fazer um TBT, um TBT, um TBT, yeah. Quem sabe um dia, se estiveres sozinha, podemos fazer um remember, remember, remember the time. Remember the time, the time. Remember the time.